direção será pouso Lima 7, Lima Kilo Zulu. 7, Lima Kilo Zulu. Controle o gol na nave 41, na pós de TAP, poderia voar a proa do 366? Confirme o gol no 941. Confirmo. Após ITAP, está autorizado o RNAV, Pro de Serra Vitor 366. Após ITAP, desça e mantenha 2.500 pés, no 941. Após ITAP, 2.500 pés, no 941. Antônio Salvador, boa tarde, Abjet 6741, passando 3.000 no perfil da Dael. 6741, contato radar, suba ao nível 340, saia da El Transição de Nero. Paiol de Nero, 6741. Manda a informação na Weber, informa o procedimento em 11 LS e logo após informa que o LS está fora. Informa que para a pista no zero a cabeceira está deslocada a 1.200 metros e sem o glide. Lema aquilo Zulu. Tá positivo, mas a informação diz que o LS está fora de serviço. Qualquer... Ciente, obrigado, a gente vai tomar as providências. Lema aquilo Zulu. Para o 3834, desça para nível 070, reduza para 250 nós. Descendo 070, reduz 2, reduz o RNAV, já aguarde autorização para o RNAV. Pé de Axé 2640, Cadeal 78. Afirma, mantém o setor sudoeste, aguarda para cruzamento final da 35 Cardeal. No noite, décima meia. 86, 7. Que me transpõe para o Cardeal 78. 2640. 2640, grato. Salvador, o Alfa Victor Juliette passando fora da barra, isso aí. Patango Alfa Victor Juliette, botei mil pés, informe visual com Vera Cruz, Alfa Victor Juliette. Sim, o Alfa Victor Juliette já visual com Vera Cruz, cara. Sim, já está visual? Sim, aqui. Livre frequência para a coordenação, não há tráfego no setor a informar. Sim, grato, André. Salvador, está 3174. Sou Juliette, controle. Salvador, o TAM 3174. Teve contato com a torre 183. 186, 3174. Ah, 186, desculpa. Alfa Vitor Juliette, controle. Salvador, boa tarde, TAM 3174, final da 10. 3174, 1.200 metros estão fechados. Fica atento a homens e máquinas na pista. Está visual com a cabeceira deslocada? Visual. Vento a centena, 15 nós, autorizado o pouso. 100 com 15, livre pouso de centro. Fica atento à aeronave, é um Charlie 150. Está mantendo 1.500 pés. A boa dia, até daqui a pouco. Controle aqui é o Cardeal 78. Autorizado radial 210, cardial 78. 210, 78, grato. Doutor, boa tarde, da 3566. Sente da informação. November. Então 3566, sua identificação, chegada a MAN, desça e mantenha nível 080, reduza para 2509, 3566. 250, reduzindo, descendo 080, 3566. Web 6741, no Recife 1288, aperta 1264. Mobilidade na área 10. Passou Serra Vitor 366, 1941 da Gol. Web 6741, Recife 1288, aperta 1264. 228, 1264. Acima. Obrigado. Web 6741-1288. 1288, sente. 941, visual com a pista. Sou 366, 941. 941, torre 118, decimal 6. 1186, 941. 941 da Gol. Bom dia, chame passando Serra Vitor 372. Portará passar o 372, 941. Controle só confirmando 3566, posso tocar que tem intenção de voar na Pro Serra Vitor 366, completar o Renato, ok? 3216, autorizado descida para nível 050, após ITAP será autorizado a Renato, 3216. 7-3-2-1-6, após ITAP, pode voar o Serra Vitor 366? Afirma, após ITAP, para o Serra Vitor 366, desça para 2.500 pés, ajuste Salvador no 008, após ITAP, 3-2-1-6. CR, após ITAP, vai voar para o Serra Vitor 366, 2.500, voltando 3-2-1-6, estado no 008. Código 5547. 5547. Reto 09, portão, se encontra para o pushback e acionamento. Chamaremos pronto, 4061, na Júlia. Solo Salvador, boa tarde, Altan 3174. Bom dia, prossiga o táxi Alfa Juliette e aguarde na Juliette. Alfa Juliette, aguarde na Juliette 3174. Já tem o seu portão, ok? Pode prosseguir Alfa Índia para o 02. Alfa Índia 02. Alfa Índia 017, quando facilitar, estamos dispostos. Controle Salvador, boa tarde, eu passo ali o 2230, cliente do November, Cross. 090 grau, volume 9, Gol 941. Livre pouso com cabeceira deslocada, 941 da Gol. 09 para sequenciamento, 2230. 2509, eu passo ali o 2230. Maquilo Zulu? Sim, Maquilo Zulu, autorizado descida até 3 mil pés, ajuste no 008. Lima, Maquilo Zulu. É 3.008 ali, Maquilo Zulu. Zulu foi na proa de Simbra. Informe para modificar regras. Lima, Maquilo Zulu. Gente, voando pro de Simbra, se facilitado é presente, pode voar direto rotatório e modifica o Lima Kilo Zulu. Gente, então na prova da rotatória, Lima Kilo Zulu. Na prova da rotatória, 10-3000, Lima Kilo Zulu, obrigado. Passando 095 pro 080, tá 3566. 3566, autorizado, descida até o nível 070. 070, pode toque, pode voar o Serra Vitor 366. Aguarde autorização, 3566. 3834, autorizado descida até o nível 060. 060, seu 3834. Salvador, 1941. Salvador, 1941, livrou na sua escuta. 941, eu sigo táxi via Alfa Juliette até o portão 07. Alfa Juliette até o 07, 1941. 2209 para sequenciamento, 3834. Entendo, 2209 para 3834. Então, 3834, autorizado nível 050. 3566 atingindo 70. 3866 desça para nível 3566 desça para nível 040. 040, tá, 3566. Gostaria do 2230 controle? Prossiga. Informe indicada. 250, 250. Reduz agora para 2009 para sequenciamento. Passarei do 2230. 200, reduzindo para 2230. Informe quando a indicada estiver 2009. Passarei do 2230. Mais um minuto. Autorizado a RNAV, outra 3566, Serra Vitor 366, vou passar toque. Então 3566, após toque, vou ir para o Serra Vitor 368 para sequenciamento. Mantenha nível 040. Mantendo 040, outra 3566. Mantendo o passeio 2230. Gente, passarei do 2230, mantenha 2009. Gente, pode prosseguir na descida? Sim, agora está autorizado nível 060. 060, passeio 2230. Controle da 3834, vai atingir o 050. 3834, após. Aguarde para a vitoração para sequenciamento. 3834. Aguardo. Serra Vitor 366, o trato 3216. 3216, o reporte visual com a pista. Está visual já, senhor. Chame torre no 86. 3216. 86. 3834, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 025. Seu limite é magnética 120. 025, limite magnética 120, do 3834. Controle Salvador, boa tarde, é Jack 721, ciente da informação 90. 3566, passando servidor 368. 3566, autorizado 2500 pés, para servidor 366, informe visual com a pista. Inicie redução para aproximação, 3566, informa o tráfego que o precede a 7.7 milhas na final da RNAV. Estou com ele no TQS, está monitorando e reduzindo 3566. Controle Salvador, boa tarde, é Jet 6721, passando 190 para 150, ciente da novembro. 6721, acende a edificação, chegada a Mari, desça para nível 050, reduza para 2509, Web 6721. Identificou 050, já está reduzido, está voando com 2509, Jet 6721. Passarei do 2230, vetoração para sequenciamento, curva direita para o A160, seu limite é a radial 290 de Salvador. Direita 160, limite a 290 de Salvador. Controle Lima Kilo Zulu vai atingir 3.000, condições visuais, modifica. 6, Justino 008, cabeceira deslocada em 1.200 metros, já está visual com a cabeceira. Matematista, já. Cliente, fica atento a homens e máquinas trabalhando na parte fechada da pista. Vento uma centena, 18 nós, autorizado o pouso. Ashley, pouso, Tran 3, 216. Serra Vitor 366. Afirmativo, 3834. Autorizado 2500, pede piloto Serra Vitor 366, TAM 3834. 2500, Serra Vitor 366, TAM 3834. Controle, boa tarde, TAM 8001. TAM 8001, essa identificação, chegada a Mari, desce e mantém nível 060. 060, Mari, TAM 8001. Passando, Serra Vitor 366, avistando, TAM 3566. TAM 3566, chame agora a torre 118 decimal 6. 186. T2230, novo limite, radial 250, Salvador. Limite 250, passeio 2230. Passarei do 2230 e está autorizado o nível 040, desse mantenha. 040, passarei do 2230. Atingi 1500 pés ali, Maquilo Zulu. E o Maquilo Zulu, chame agora a torre 118, decimal 6. Torre 18 também, ali, Maquilo Zulu. Salvador, está passando ali, Maquilo Zulu, vertical da rotatória, 1500 pés. Rotatória desse para 1000, ajuste no 008. Vou tentar encaixar o senhor como o número 5. Se autorizado, talvez eu encontrasse na final da hora 0. Tem condições de pousar logo após o mesmo? Azul negativo, o próximo já está uma milha de externa. Gente, vai aceitar o 360 pela esquerda ali, Maquilo Zulu, mantendo 1000 pés. Afirmo, desce para 1000, 1008 no ajuste, mantém espera 3 milhas, aguardando um slot para pouso 17. Gente. 2230, autorizado 2000 pés, ajuste em Salvador no 008. 2000 no 008, passeio 2230. Web 6721 para sequenciamento, reduza para 2209. 6721, informe indicado a 220. Luana 754. Em 754 para Recife, o nível 37. O ideal seria o 410, mas se tiver problema, você pode dar aceito 37. Só recorrendo, eu tô com, no seu plano aqui, eu tô com 39, pode ser? Aceita sim, obrigado. Você guarda a correção com o centro. Obrigado. TAM 3834, inicie redução para aproximação. Tráfego que o precede está a 5.4 milhas. Já passou o marcador externo. 3834. Reduzindo, 3834. Autonomia 4 horas. Alternando com. 566, vento 120 graus, 29, primeiros 1200 metros fechados, autorizado pouso 90. Autorizado, 90, TAM 3566. Ajuste no 008. Via Mari 1008, ajuste o WebJet 6721, vai para 2000. Alô, TAM 3216, livrou. 3216, possível táxi via Alfa, repórter daquilo. Repórter daquilo. Passarei do 2230, reduza para aproximação, tráfego que o precede. Reduzindo, passando 2230. Passando 2260, para o localizador esquerda 055. Reporte estabilizado, passarei 2230. Esquerda 055, reporte nave estabilizado, passarei 2230. 3834, estabilizado na final. 3834, torre 118, decimal 6. 118,6. Salvador, 3834 na final, estabilizado. 3834, agora fica livre, 1008 no ajuste, primeiros 1200 metros fechados. Ok, 1008 aguardando, fica livre, 3834. 3566, solo 062, agiliza liberação, solo 121, decimal 9. Tá agilizando, velho, decimal 219, obrigado, 3566. Consegue livrar daquilo ali, céu? Então agilize, quilo, pátio 3, 05 ao portão. 7, quilo, pátio 3 e 05 ao portão. Vou fazer a minha na escuta. Sente no tráfego, 4-0-6-1. Já foi, Zulu. Lulu, aguardado. Pesado. Estabilizado. Chame torre 1-8, decimal 6. 18-6, boa tarde pra você. De pássaros ali no eixo da pista, pousado ali um pouquinho antes aqui da taxiway, foco, tá? Sobre a pista? Sobre a pista, pousado aí. Na hora que a gente pousou, eles estavam lá. Tá 3834, inicia a remetida, suba para 2000, mantendo o eixo de aproximação. Então, remetida 3834, posição. Obrigado, Azul. Abraço. Fazer 061, para ingresso na Delta, chama agora a torre 1-8, sinal 612. Para o câmbio. Globo 6721. Órbita pela direita ou esquerda? Passarei do 2230, controle. Chama para a torre azul, 4-0-6. Pode ir. Bom dia, bom dia. 1-7-4, cópia. Comissário Salvador, Recife, 390, aerovia Alteiruí 58, decolada 1-0, curva esquerda, subida Pouca, transição Aracaju. Código 5560, frequência do controle 119.35. Autorizado. Acesso 4, informa checar o equipamento, não entendi o seu cotejamento, tá muito chiado. 8001, desça mantenha nível 060, senhor aguarde espera sobre TAP, o aeródromo está fechado devido a bando de pássaros, então 8001. 7060, vai ficar sem TAP, curva pela esquerda, então 8001. Tá, 3660, aguarde espera sobre ITAP, nível 070, informo que o aeródromo está fechado, a pista, final da pista no zero devido a pássaros no setor, 3660. E óbito ITAP no 070, tá, 3660. Sareda. Tive pouso na 17, passando 2230. A pista está impraticável da presente devido a bando de pássaros. Previsto espera em ITAP. 3660. Espera em ITAP, pista impraticável, tá? 3660. Salvador, tá 3834. Nivelou no 040, voando no aprovo de Serra Vitor 1363. Controle Salvador, tá 3834. Tá 3834, vou na proa de TAP para órbita, 3834. TAP para órbita, 3834. Azul 4061, na pista tá impraticável devido a animais na pista, estamos aguardando a Vistoria e liberação por parte da administração do aeroporto. Ciente, está na escuta, 4-0-6-1. Assinal 17, baixar travado, passeio 2230. 2230, ajuste 1008, vento a centena, 10 nós, autorizado, pouso 17. E pouso 17, passaria 2230, aqui na vertical do planeta dos macacos. 721, informo que o senhor fará órbita sobre a posição pelo. Ok, mantendo 5.000 pés, órbita em pelo, pode ser pela esquerda? Afirmo, órbita pela esquerda, 6721. Ok. Controle Salvador, boa tarde, Golo 924, perdeu o contato com o Centro Recife, está ciente da informação, Oscar. Golo 924, reduza para 250 nós, informo que aeródromo está impraticável devido à banda de pássaros. Programe espera sobre a posição AMAN, 1924. Órbita sobre AMAN, 1924. Órbita em tapita 8001. Sente, então 8001. Controle azul 4028. A última à esquerda. Afirmo, livre na linha, chame solo 219. 219, muito obrigado pelo bom dia. Nada, bom dia. O senhor é tranquilo que a performance cabe na 17. Já bem, muito obrigado. Número 924, desse mantenha nível 090. 090, vou no 924. Controle azul 4082, bom dia. Afirma, a aeronave chamou o controle? Passaredo, com instrução de táxi. Informe procedência. Pode prosseguir agora o táxi. Para ter chamado para ingressar no FAT1, ok? Pode prosseguir até remoto. Afirmativo, senhor. Estava chamando aqui, teve um problema de aeronave aqui. Desculpa aí. Qual é o 754? Gol no 754. São 8, gol no 754, autorizado, semi-táxi. Chamarei, 754. Como que aeródromo está impraticável devido a bando de pássaros? Na escuta. Prossiga, 230. Só tem conquista? Confirme. Qual linha para conquista? 8. Afirmativo, 80 conquista, poderia fazer não. Tire coronel, ok? Chame para nova cópia. Separar para a cópia 2230. O EP 6721, chame agora controle 119.8. 7098, 6721. Controle Salvador, EB 6721. 9.8. 198, 3834. Ok, tá sobre pelo, com órbita com curva pela esquerda, mantendo 5.000, 6721. Controle Salvador, 3834, transfere. Na 3834, mantém o 040, irá efetuar órbita na posição ETAP, aguardando liberação. Órbita sobre ETAP, aguardando, 3834.